Yes, o chamarado retornando. Controle Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar na decolagem. Subo na antena nível 115 em Rio de Janeiro. Antes subindo para 115, Olimpo 08. American Airlines 229, Squawk Identification, Amman Arrival, Senatif at level 050, Atman 71018. 1018, down to level 580, Amman Arrival, 10, I believe. Alas X-ray, level 10, the procedure. Sim, está autorizado com o lado esquerdo direto do chão. 315, alerta 08. 7, alerta 08. Se afastará a quantas milhas? No máximo 40 milhas. 7, mais que eu estou comprando. Via chegada do médio 1, décimo até 050. Ajuste altímetro 0018. Obrigado, chamada 250. Lima, sendo transponder 5262, nada normal. O nível final 085, sobre o raio de revisão. Afirmo. Confirme o destino Serra Delta Lima aqui. Quando possível, estamos estimados, pois. Já entra no 435. Desça e mantenha 350010 sobre a área de revisão de condição de voar para Itaquá. 3497, autorizado, decolada 10, fluente a 190 graus, meia dúzia de nós. Zona VA decolada 10, a 3497. ground at 56, contact ground 121, decimal minor. 121 at the day, emergency 229. Perfect. 250 no solo 02, chame o solo em 121 decimal 9. 219 no solo, 6. Pouso autorizado na 10, o vento é 1170 graus, 05 nós. Pouso autorizado por 1108. Vamos estar com 37 graus. 08. Polinto 08 no solo 04, chame o solo, 209. Delta Papai Uniforme, autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento é 190 graus, 0629. 5000, com 014. 94, vem se mantendo 2007, centímetro 108, autorizado LSF, informe estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 094. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 1271, 2171, da próxima 0 da 10, só decolagem. 2171, inicialmente a linha mantém a 1-0. Fiz a linha e mantém a 1-0, o 2171. Telefone. 2171, autorizado. A decolagem da 1-0, o vento é 190 graus, 059. Fizer a linha e decola na 1-0, Gol 2171. Uniforme decolado aos 09, chame o controle, Salvador, 120.8. Chama o controle, 120.8, Delta Papai Uniforme. Decolado ao 1-0, chame o controle Salvador, 120 décima 8. 208, graças a Deus. Controle Salvador, Delta Papai Uniforme, decolado da 1-7, corredor Axé. Atacando Delta Papai Uniforme, mantém-se em raio de visual, corredor Axé, 1000 pés. Vamos atravessar a barra. Porta através de da barra, o Delta Papai Uniforme. Certo, ele vem de 9-6. Trato de 2-0, 7-6, 2-1, mantendo, passando pelo meu pé, o descida 2-0, na altitude de 190 mais. Reduza para 1-8-0 mais, então 3-8-9-6. 3-8-9-6. Controle Salvador, 2171, cruza 3000, companhia. Com 2171, contato radar decolagem, sub uma tendência 360, VTD salvo 1. 360, salvo 1, Gol 2171. Vamos 094, com o estabilizado. 94, passa o dono ao completo final, chame o turno, 198, décimo 95. 8-95, obrigado, bom dia. Você recebeu 3-95, 3-95. Deixe manter 2 no pé e inicie a redução da aproximação, para 3-95. Trata o que precede menos o número da frente. É, 3-95. 094, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0-8. 6-8, aguarda, 0-9-4. 94, Cristiano 0 livre, autorizado pouso, o vento é 1,80 graus, 0,5 nós. Pouso, pouso, 1,0,0,94. Completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 1-8, decimal 9-5, tráfico percebe 5 milhas, gente. Certo, obrigado, Matheus. Estou no Salvador, Matheus, 3-8-9-6, 1-8-6, lembra? Titã 3-8-9-6, o ajuste é 1-8, agora a gente autoriza a saída. Juliette, aqui já da Lima, segue instrução. Serra Delta Juliette, autorizada em reporte via Lima, pista 35, reporte liberando na Oscar. Serra Delta Juliette, copiado, hein? Ele está copiado já, Juliette já está copiado. 35, direto para 4. Grato pelo cotejamento. No sol aos 1,6, chame o sol, 2,1,9. 2,9, bom dia, obrigado, 1,0,94. Meia, todo autorizado, 1,0, vento é 1,80 graus, 0,5 nós. 2171, chamava Centro Recife, 1238, até 128, decimal 35. 238, 2235, obrigado, vou fazer o Tatiana. Solos 1-7, liberando na Eco, Chino Solo, 1-2-1-9. 2-1-9, 3-8-9-6. Volta com a coleção, mantém a gente usar o meu pés, confirma o estimado de pouso, galera. Ente, 1337, frequência livre com o controle de quase do tráfego informado. Thank you. Delta Juliette liberando a pista. Terra Delta Juliette, ciente no 735 livre, estacionado com esse livro. Azul 445, autorizado, alinhado, decolar pista no 0, vento no 7, 0 graus, 05 nós. 0 graus, decolar, da 1 0, azul 445. Tá, Romeu Lima, prossiga. Motivo Papa Romeu Lima, reporte na Romeu para a corrida motiva. Do 4451, decolado de 27, time de controle 1 da 0201. 208, ótimo. Do 4451, fechou da São Paulo. Azul 4451, contato radar Nicolau, submarino 320, 0201. 20, fechou da São Paulo, azul 4451. Vamos fazer parte da 611, né? Any chance to fly direct to Moskva in order to reduce our delay? Standby. Standby, Russian IC 311, maintain the broadcast. Alright, Azul 4451, eu também gostaria de solicitar a torre de Leda, por gentileza. Oi, Leda, Azul 4451. Leda, grata. 6311, it's not clear flying at much of intersection. Maintain heading over the intersection. Pronto para decolagem abortiva. Lima afirma, apenas corrigindo a corrida abortiva na 17. Corregou, 1230, pronto para decolagem pistão 0. 1230, autorizado, alinhar e decolar pistão na 0, vento 18, 0 grau, 04 norte. Autorizado, alinhar e decolar pistão 0, 1230. 3, 2, essa é a minha indicação. Tio, tribo Romeu Lima, autorizado, pessoal 180, reporte livrando, Romeu. Temos contato radar, a 2 meses para a posição Conde, mandou nível de voo 100, voo Coral. Azul 4451, fazendo diretamente com o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alternando 128 decimal 35 no final 380. Gente, grato, Azul 445, 125, 1233. O 1230. 230, prefeito. Oi, a posição já, mano. Durante chão, 230. Deixa a via chegada a bomba de 1 para o nível 050, ajuste altimetro 0017.